Ai, querido, desculpe não estar em casa para atender você, mas eu vim visitar uma pessoinha queridinha. Ela tá tão doentinha, coitadinha, tão fraquinha, que eu vim visitá-la. Ouve só. Que peninha. Mas não faz mal. Deixa o seu recadinho que eu ligo assim que eu voltar. Mas deixa mesmo, hein? Eu sempre quero falar com você.